anything, club jumping like LeBron now. Hold it, order me another round. Homie, we about to clown. Why is this about to go down? Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner round. Espaço aberto. O seu pedido está no ar. Espaço aberto. Tocando o que te toca. Eu tô jogando fora as lembranças de nós. Não quero olhar nos olhos, ouvir tua voz. Já descobriu meus segredos, vai ser bem melhor assim. Você distante de mim, eu já te avisei, não vou te procurar. Aonde vai não me interessa, nem com quem está. Se perguntam, disfarço, comigo tá tudo bem. Ela eu não sei, mas se amanhã te encontrar, posso não me controlar e sem pensar. Gabriel Valim, Medo de Você, encerrando mais uma super sequência do Espaço Aberto, que dá um tempinho. Eu vou tomar uma água e tô de volta daqui a pouco, trazendo o Grupo Na Hora H, trazendo Gustavo Lima, Munhoz e Mariano. Ó, tem muita coisa boa ainda, fica aí. Segura aí, depois do break tem mais Espaço Aberto. Estamos de volta! Voltamos a apresentar Espaço Aberto. Agora tem Grupo Na Hora H. Doa quem doer. Me cansei de ligar e procurar saber, mas não vim pra brigar, se quiser até pode ir. Já tá decidido assim, doa quem doer, é cada um por si. Me cansei de chorar e procurar saber, é melhor me poupar do teatro e afins. Sabe bem melhor que eu, não gosta mais de mim, agora é o fim. Te dei todas as chances pra mudar, foi ficando difícil aturar. Fantasias com outra no seu querer. E quanto mais preciso

algum capim. Me disse adeus e nunca mais olhou pra trás. Evaporou o seu amor dentro de mim. Quem é que vai me amar naquelas noites? Devolver que tudo que era meu. Perdi a graça. Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso? Aqueles beijos que eram meus. Quem é que vai me amar naquelas noites? Devolver que tudo que era meu. Perdi a graça. Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso? O doce daqueles beijos que eram meus. E você me prometeu. Naquelas noites, devolver que tudo que era meu. Perdi a graça. Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso? O doce daqueles beijos que eram meus. E você me é a Paula Fernandes, quem é, encerrando mais um bloco do Espaço Aberto, que teve ainda Hugo e Thiago, Munhoz e Mariano, Gustavo Lima, Péricles, e começamos muito bem esse bloco com o grupo Na Hora H, Doa Quem Doer. Fica por aí que já já eu tô de volta com Ivete Sangalo, MC Guimê, Michel Teló e muito mais. Segura aí, depois do break tem mais Espaço Aberto. E já voltamos. Voltamos a apresentar Espaço Aberto. Agora tem Ivete Sangalo, O Amor Que Não Sai. Quando acorda de manhã, beija flor no meu jardim. Me sinto o sol dourar a minha pele. Que é tão bom. Sempre acordo de manhã, vejo a flor no meu jardim. Que bom ficar à sombra das mangueiras. Lembro muito bem de um tempo feliz. O mundo pertencia a gente. E era tudo demais. Fica tudo assim, tão diferente, a solidão vem. Leva meu sossego, minha paz, esse amor que não sai, esse amor que não vem. Que saudade louca de você, meu bem, yeah. Esse amor que não sai, esse amor que não vem. Que saudade louca de você, meu bem. Quando acordo de manhã, eu já flor no meu jardim. Sinto o sol dourar a minha pele. E é tão bom. Sempre acordo de manhã, eu já flor no meu jardim. Que bom ficar à sombra das mangueiras. Solidão vem. Leva meu sossego, minha paz, esse amor que não sai, esse amor que não vem. Que saudade louca de você, meu bem,